quantos dias você aguenta correr? Qual é a distância? E o piscolote, como fica? Qual a maior dificuldade de um ultramaratonista? E se der bolha de sangue? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, instrutor de turismo de aventura e hoje eu vou te entender sobre ultramaratona. Meu nome é Marcos Gladislau, eu sou da Serra, no Espírito Santo, pratico corrida de longa distância e eu sou o primeiro capixaba a atravessar a maior praia do mundo. Eu sou Rose Santos, sou de Vila Velha, sou ultramaratonista, faço ultramaratonas há um ano e meio. Meu nome é Carlos Guzmão, sou educação física, técnico da autoesporte, sou ultramaratonista desde 2010, primeiro atleta do mundo a completar o Caminho de Rosa, 250 quilômetros no sertão mineiro. De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, ciclista às vezes, e já estou aqui calçando meus tênis para começar a correr. De hoje, depois de já corrermos em episódios passados, finalmente estamos preparados para superar um desafio ainda maior. Mantendo corpo e mente em equilíbrio com a sua atenção, vamos te apresentar a ultramaratona. Convido você, ouvinte, a ficar atento ao seu adversário, não se preocupar com a exaustão e confiar nessa equipe. E mesmo depois de 12, 24 ou até mesmo 36 horas de prova correndo, nós vamos lhe dizer o melhor momento de abrir vantagem ou até mesmo repor suas energias. Tudo isso depois de nossa leitura de e-mail. Estamos de volta com mais uma gravação de leitura de e-mails, feedbacks e contatos que vocês tiveram conosco. E hoje aí, para poder nos ajudar do que aconteceu nesse último mês aí, nós chamamos o nosso amigo Gustavo Guimarães, lá do programa Podcrastinadores. Fala galera, é uma honra estar aqui no Na Trilha lendo os e-mails, coisa que eu nunca fiz em nenhum outro podcast antes, participar da leitura de e-mails. Sério? Olha aí. Vou ver se eu, finalmente me animo, né, em começar a fazer esporte, né? Por enquanto só ouvir não foi o suficiente. Mostrar que o cara tá disponível aí pra ler outros comentários e e-mails de outros programas, hein, galera? Vamos chamar o cara, pô. Sim, ele sabe ler, pelo visto. Calma, né? Calma que vocês já não viram. Bom, o nosso site, se você quiser entrar em contato conosco, é vcnatrilha.com.br. O nosso Facebook é facebook.com/natrilhapc. O nosso Twitter é @natrilhapc. E o nosso e-mail, eu vou deixar para o Rafael falar, e o nosso Telegram também. Manda ver, Rafael. O nosso e-mail é o natrilhapc@gmail.com. E para participar do nosso grupo lá no Telegram, conversar com a gente, com os outros ouvintes, é muito fácil. Embaixo aí nessa postagem tem um link, você clica que já vai direto lá pro grupo no Telegram. Bom, e eu vou aproveitar que o Rafael falou aí do nosso site, de você ir lá e clicar para poder cair no nosso grupo do Telegram. Você aproveita, caso você não queira ouvir essa leitura de e-mails, você quiser já partir direto pro nosso tema, você vai olhar lá no nosso site o tempo necessário que você precisa avançar para ir direto para nossa conversa, beleza? Mas é claro que você não vai fazer isso, né? Você vai ouvir direitinho o que a gente está fazendo, não vai fazer essa desfeita. Pô, a primeira vez que o cara está participando aqui, você já vai pular? Né, faz isso não. Pula nos outros. Ô, Gustavo, o cara que eu copiei aí a ideia de como diferenciar os nossos padrinhos, né? Fala aí, o que o padrinho pode representar para um programa de podcast? Cara, esse apoio dos ouvintes é extremamente importante. Não só por causa dos custos fixos, que é, por exemplo, a gente está falando de servidor, a gente também precisa de ajuda na edição. Ou seja, muitas vezes a gente precisa de alguém para dar uma limpada no áudio, para dar aquela sincronizada, para na hora que vir para o nosso lado, já dar uma simplificada aí no trabalho. Ou seja, tem muito esforço do lado de quem produz, e o que a gente puder conseguir de ajuda do outro lado para dividir um pouco a tarefa, vem bem a calhar. E eu lembro do incentivo que foi quando nós criamos o nosso padrinho e no dia seguinte já tinha uma madrinha ali colaborando. Isso deu um gás novo pra gente, foi muito bacana. Sem dúvida, né, cara? Os nossos apoiadores no mês de maio foram, na categoria Destemidos, tivemos o Giovanni Souza, o Paulo Vitor Gomes Novaes. Na categoria Instrutores, tivemos a Dayana Almeida e o Guia de Aventura, Vitório Paulino de Paiva Silvestre. Poxa, muito obrigado, galera. Essa ajuda que vocês dão pra gente é fundamental, não só pela parte financeira, mas sim por acreditar nesse projeto e cada vez mais continuar nos incentivando. Valeu mesmo. Bom, vocês estão acostumados a ouvir nossa voz, mas se você quiser encontrar conosco pessoalmente, bater um papo, tomar uma cerveja, a gente vai se reunir se no próximo dia. Se você quiser se decepcionar. Isso, também. Fazer um abraço caloroso, de repente. A gente vai estar no dia 30 de junho, aqui em Vitória, no Espírito Santo, no bairro chamado Jardim Camburi, no Shopping Norte Sul. Vai ter um encontro de podcasters e ouvintes de podcast também. E a gente já tem confirmada a presença de alguns podcasters, como o pessoal do DeltaCast, o Beco da Bike, o Na Trilha, não pode faltar, o Falta ao Erro, o Observador Quântico e o SciCast. Chamando atenção aí, é chamado Encontro Pocá. A gente passou para vários programas e aí a gente tem recebido muito apoio. A Podosfera em peso está divulgando. A gente agradece os programas que estão contribuindo conosco. Mas uma coisa que eu não falei é a questão do regionalismo. Você sabe o que significa Pocá, Gustavo? Pô, não sei não, tava me perguntando isso agora. Rafael, você sabe, né? Obviamente, com bom capixaba. Sim, que é. Sim, já uso até hoje. O pocá, cara, é uma expressão genuinamente capixaba pra uma gíria, né? Pra diversas coisas. Por exemplo, eu poquei a cara no muro. Eu quebrei a cara no muro. Olha só. Eu poquei fora. Eu saí, eu fui embora. Você fez uma palestra muito boa, você pocou na palestra. Por aí vai, tem vários usos. E a gente acabou usando esse nome aí pra simplificar e dizer podcasters, ouvintes, capixabas. Muito bom, muito bom. Quando tiver no Rio, vai ser o Pocara. Pocara. Fala aí do iTunes, né? A gente tem recebido avaliações constantes, né? Eu agradeço de verdade a participação de vocês. Dizendo que se você for avaliar, poxa, é o mesmo critério que você usa para dar uma estrela, que é dar um clique, dá 5 estrelas. Assim você vai deixar aí o seu nome na trilha da fama, né? Que a gente chama aqui. Então, se você curtiu o Na Trilha demais, você deixa um comentário e 5 estrelas. Se você não curtiu Na Trilha, deixa só 5 estrelas, tá valendo. Então nós tivemos 2 novos comentários aí lá no iTunes. O Gustavo tá estreando leituras de e-mails de outro podcast. Eu fico muito honrado de saber disso. Então eu vou deixar para ele ler aí o primeiro comentário, que foi lá do Pino, do programa Los Chicos. Prometi para mim mesmo que quando houvesse um episódio sobre motorcycles, eu ia avaliar esse pessoal. Estou atrasado porque não sei mexer no iTunes. Pô, Pino. Bicho, iTunes não é muito além difícil, de tonto, cara. Ele é analfabeto. Pô, não sabe mexer o quê? Não sabe dar o play, cara? É. Inclusive, não sei se estou avaliando no lugar certo. Sim, esse você acertou. Acredito que a mágica desse podcast é fazer tudo parecer simples e divertido. Graças a ele, eu já saí pulando o muro da minha casa, fazendo trilhas em picos e vales, tentei rafting e acampei no quintal de casa para cozinhar no lampião de querosene. Caraca. Pô, você vê que é um cara esforçado. Né, cara? E um mentiroso do caramba, né? Parece o Pino. Graças a Deus, não tenho dinheiro pra uma moto porque me machuquei fazendo quase tudo isso. Parabéns pelo trabalho. O segundo comentário de quem foi, Rafael? Foi da Amigas D21. Você conhece o 21? Conhece o 21? Não, Gustavo? Esse eu não conheço. É o quê? Um podcast, não? É a idade? Eu também não. São as amigas dele que tá curtindo aqui. Amigas de 21. Eu diria que são as amigas de 21. São do Rio de Janeiro, que o DDD é 21. Elas escreveram o seguinte: curti demais a forma como os assuntos são abordados, virei fã. Ok, obrigado, seja lá você quem for. Você vê que é uma pessoa sucinta, né? Isso. A coisa que faltou no Pino, né? Aquele comentário gigante não falou nada. Agradecer os nossos compartilhamentos que nós tivemos no Facebook do Fábio Murakami, Alexandre Gomes, o Douglas Hitch da Costa, perfil do programa Like Tour, e ler a galera lá do Parkour Brasil. Também tivemos aí 5 compartilhamentos que a gente não tem ideia de quem foi. Só fazendo uma observação aqui, qual é a importância de você compartilhar de modo público? Quando você compartilha na trilha no Facebook e coloca público, você aumenta a chance de eu e Renan visitarmos o Mark Zuckerberg um dia, lá no escritório dele, falar sobre Na Trilha e planos para o Facebook e podcast brasileiro. E nós tivemos também inúmeros compartilhamentos lá do evento Pocá que nós criamos para poder reunir a galera capixaba aí de ouvintes e podcasts. Mas a gente vai deixar para dar essa prestação de contas quando for depois do evento. Bom, agora vamos partir para o salve do Telegram. O que, que é isso aí, Gustavo? Quando nós estamos prestes a gravar a leitura de e-mails, a gente chega lá no grupo do Telegram e fala, galera, ó, quem quiser um salve na leitura de e-mails, é só mandar uma mensagem aqui no privado e a gente vai citar o seu nome. Legal. Tivemos 3 salves e um quarto salve que eu prometi de ser de maneira especial. Então, Gustavo, por favor, me diz aí quem foram os 3 primeiros ouvintes que pediram salve no Telegram, lá no nosso grupo. O salve desse episódio vai para Matheus Schultz, Tim Blue e Vitório Silvestre. Pois é, e além desses 3 aí, o Rogério B. Miranda, ele, cara, entrou numa guerra acirrada ali com a Carolina Faustini, que acabou tendo o nome citado aqui, né? Carolina Faustini, por acaso, é minha esposa, então nada mais justo que citar o nome dela. Entrou numa guerra travada ali porque eu fiz uma pergunta a respeito do Na Trilha e os dois se degladiaram ali para responder a resposta certa e tal, e o corretor ficou trolando eles lá porque o nome era de um jeito e o corretor botava de outro jeito. Ficou bem legal, então Rogério acabou vencendo uma batalha aí, mas a batalha do meu coração já é vencida há muito tempo. Desnamorado, né, cara? Sabe o que o Rogério vence? O Rogério B. de Miranda, que na verdade esse B de Bittencourt, porque eu conheço esse cara é um ouvinte modelo, cara. Eu não conheço ele pessoalmente, lógico, mas ele é o tipo de ouvinte, cara, que comenta, que compartilha, que é um dos primeiros a baixar, é um evangelizador da mídia. Eu curto muito esse cara. Cara, Rogério Bittencourt de Miranda, ele interage muito com a gente lá no Podcrastinadores. Eu sou teu fã, cara. Isso aí. E ele é padrinho de vocês lá também, é, né? Padrinho, ainda por cima patrocina. O cara é show de bola. Rogério, falei com você que ia ser especial esse salve seu aí, ó. Parabéns, cara. Obrigado aí. E a todos que participaram também do salve. Se você também quer participar dessa brincadeira, entre lá no grupo Telegram e você pode ganhar um salve especial aí do nosso convidado na próxima leitura de e-mails. Comentários do site. Quem foi o primeiro, Rafael? Foi o nosso querido Giovanni Souza, o Farrarro. Isso. Ele colocou o seguinte no episódio lá sobre o parkour. Que bom ouvir novamente a Lúcia. Saudades dela. A gente também tava. Quanto ao programa, muito interessante a forma que os praticantes do parkour passam a fazer parte da paisagem, sempre respeitando os pedestres e o patrimônio público. Interessante a forma que a identidade visual dos praticantes é importante para a aceitação e reconhecimento pelas autoridades. Um abraço e vida longa ao podcast. Se você ficou curioso do que ele tá falando, é só lá no último episódio, 29, sobre parkour, e escutar lá que você vai entender. É, o legal é que ele comentou essa questão de identidade visual. Ao começarem a se identificar, começarem a ter camisa e se organizar, as autoridades começaram a vê-los com outros olhos. Bem legal mesmo. Também tivemos aí a participação do Jefferson Guimarães. Jefferson Guimarães também é um cara que participa muito com a gente aqui, o Gustavo. E ele colocou aqui: olá, pessoal do Na Trilha, ficou muito bom. Não ouvi ainda o programa sobre parkour, a versão 1, que nós gravamos 2 programas, né? Vou ouvir para ter mais referências, e algo me diz que dá para fazer um 3 tranquilamente. Esse esporte rende muita coisa. Adorei a participação da Lúcia Conrado, estava com saudades de ouvi-la. Que venha mais participações da Lagartixa de Rímel. Muito bom, muito bom. E eu concordo com o Jefferson que esse esporte realmente rende muita coisa, principalmente hematomas. Eu acho um esporte muito foda, Deus, de ver, mas eu não tenho nunca coragem de fazer esses movimentos, cara. Olha, cara, eu acho que eu vou te recomendar ouvir os 2 programas pra cair esse preconceito seu, hein, cara. Olha aí. Ficou bem legal, porque nós gravamos o segundo episódio justamente porque o primeiro episódio veio uma galera falando, né, eu ainda tenho muito medo, não sei o que, não sei o que, e eu comentei isso com o Akira, que é ele que foi um dos primeiros instrutores de parkour no Brasil, e falei com ele, olha, o pessoal ainda tá meio reticente e tal, vamos ver como é que vai ser. Aí gravamos o segundo episódio, ficou bem legal e ficou bem informativo também. Ah, bacana. O Jefferson continua aqui. Uma coisa muito legal é saber do posicionamento deles, o Érico e o Akira, sobre a consciência da preservação do patrimônio público e que é um esporte agregador. Uma das coisas que me fizeram virar fã do Na Trilha é a possibilidade de conhecer melhor os esportes outdoor e entender como as coisas funcionam. Ouviram pessoas de boa referência, como no caso dos convidados de hoje, no caso daquele programa, né? É um esporte espetacular e, infelizmente, muita gente pratica de forma irresponsável. É, a gente até falou disso aí, né? O cara que praticou de forma irresponsável caiu de um prédio aqui do Espírito Santo, de 16 andares, e acabou manchando aí o esporte. Agora, nós tivemos aí um comentário, o Rafael, que foi bem, bem bacana, que eu achei, assim, fiquei enebriado, vamos colocar assim. Eu, né? Eu arrepiei quando eu li. Eu fiquei muito contente com esse comentário. E eu vou deixar, como é um nome simples de se ler, vou deixar pro Gustavo Guimarães. Rafael Bracha, vamos falar assim. Sou professor de educação física e meus alunos querem praticar parkour na escola. Pesquisando o assunto, descobri esse maravilhoso podcast. Olha aí, que bonito. Sou fanático por podcast, mas ainda não conhecia o Na Trilha. Já orientei os estudantes a ouvir os dois programas sobre parkour. E em breve farei contato por e-mail para que me ajudem com o processo educativo do esporte na escola. Eita, olha que moral, hein? Tá vendo só? Conto com vocês, parabéns pelo trabalho, lindo demais. Esse lindo demais é pro convidado, viu? Então, poxa, eu achei tão maneiro essa participação, esse comentário aí do Rafael, cara. É interessante a abordagem que ele tá dando, né? Tá usando Na Trilha de forma acadêmica pra instruir os alunos dele lá. Eu achei muito maneiro. Na verdade, o Na Trilha ele tem esse objetivo mesmo de informar, instruir e principalmente entreter. Né? Então, a gente está alcançando esse objetivo aí. Eu sei que existem grupos de escoteiros que já ouviram vários programas do Na Trilha para alcançar especializações. Já me disseram isso. Falei, olha, Renan, quando a gente quer que alguém alcance a especialidade de ciclista, a gente manda ouvir o Na Trilha de mountain bike. Quando a gente quer que o cara pegue a especialidade de explorador, vai ouvir o programa de alta montanha. É bem legal esse tipo de interação que o ouvinte tem conosco e principalmente o trabalho que o Na Trilha aí, sem querer, a gente está desenvolvendo, que é de informar da maneira correta. Pelo menos a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. E tem um reconhecimento desse, né, cara? É sempre bacana. Eu confesso que eu fiquei com invejinha, não só de ter recebido, de ter lido um e-mail tão bacana quanto esses, mas eu nunca tive um professor, cara, tão visionário. Na minha época, os professores eram muito buchas. Não é? Você vê que o cara tem uma preocupação de que eu posso trazer uma coisa mais contemporânea, mais interessante, para quebrar um pouco a monotonia da aula, né? Muito bacana, cara. Parabéns, Rafael. Valeu mesmo. E foi tão, tão valeu mesmo, tão legal essa participação e esse tipo de comentário ao ponto de nos trazer uma certa... um orgulho. O que que é? O que que a gente poderia dizer? Uma massageada no ego. Acho que a palavra melhor é essa, né? Um cafuné na alma. Isso. Rafael, por favor, anuncie aí o que que o Rafael ganhou desse programa. Tá, mas o Rafael Bracha, o que ele ganhou hoje foi o nosso prêmio joinha, por esse comentário espetacular. Aê! Parabéns, Rafael, você foi o ganhador do prêmio joinha, agora é só entrar em contato com a nossa produção pra poder retirar seu prêmio. Fazer um troféu em forma de Sylvester Stallone, né, naquela pose dos dois joinhos, sabe? Joinha. Da metralhadora, né? Maneiro demais. Tira a metralhadora e ele fica com dois joinhos. Maneiro demais, parabéns, Rafael, que os seus alunos aí se sintam incentivados, motivados e que o Na Trilha continue contribuindo aí com as suas aulas. Valeu mesmo, cara. Bom, se você quiser receber, concorrer, ganhar e desfrutar do prêmio joinha, continue fazendo do Na Trilha a sua aventura e compartilhando a palavra da melhor maneira possível. Quero agradecer o Gustavo Guimarães, lá do programa Podcrastinadores, que veio ceder, né, sua participação, seu tempo valioso, para compartilhar com a gente aqui. Imagina, foi tão rapidinho. Pô, fica à vontade aí, Gustavo. Como é que a galera te encontra? O que que o Podcrastinadores fala? Quem participa lá? Manda ver. Cara, eu convido os ouvintes do Na Trilha que curtem filmes e séries de TV para dar um pulinho lá no Podcrastinadores, que é um podcast onde a gente fala sempre misturando um monte de informações interessantes com outras totalmente inúteis. Você encontra a gente lá no podcrastinadores.com.br. Deixa aí minha recomendação também de hoje. Eu acho que o Podcrastinadores é um dos programas que, quando sai, eu já baixo logo de cara, né, e quero ouvir o que eles querem falar. Inclusive, às vezes, eu me permito tomar spoiler de algum filme, de tanto que eu curto o trabalho deles. Então, ó, já de antemão, parabéns aí, Gustavo, que bacana, cara. Pelo trabalho que vocês fazem. Eu sei que não é fácil. Tá na quinta temporada aí, 5 anos produzindo, não é fácil. Eu quero deixar aí meu abraço. Convido também aí a galera que pode ser que venha atrás do Gustavo sendo debutado aqui no Na Trilha, né, pra saber, e que vocês continuem nos ouvindo e acompanhando os outros episódios. É isso aí, a gente tem que combinar um dia aí de fazer um crossover, né? Ah, beleza, é só convidar que a gente participa lá, né, Rafael? A gente pode procrastinar um pouco, mas a gente aparece. Enfim, é isso aí, galera, espero que vocês curtam o programa de hoje. Nós vamos falar sobre ultramaratona, espero que vocês se divirtam, que vocês curtam e principalmente se incentivem a praticar essa modalidade de corrida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery. Quando a gente começou com o projeto do Na Trilha, a gente ficou meio que na dúvida, né, e com um certo receio de que alguns esportes pudessem se repetir, né? E a gente ficava se perguntando, caramba, vai chegar uma hora que vai acabar. Mas não. A cada dia que passa, a cada tempo e a cada programa que a gente grava novo, acabam surgindo novas modalidades, novos tipos de esportes e atividades outdoor, e a gente acaba tendo mais pauta para falar. De tanto, ou até mesmo de ver algumas recomendações dos ouvintes ou de outras pessoas a respeito da corrida, a gente acabou conversando e encontrando a ultramaratona. E poxa, fico feliz já de receber gente aí que está há tanto tempo atuando nesse esporte. Eu acho que uma pergunta que a gente pode trazer aí para poder iniciar esse papo é: como é que surgiu essa evolução da corrida até chegar na ultramaratona? Como é que ela surgiu? Ou como que veio essa necessidade? O surgimento da corrida está ligada à existência humana, né? Das nossos antepassados, né? A corrida ela teve presente como modo sobrevivência. O ser humano ele corria para fugir dos predadores e atrás da caça. E aí foi se evoluindo, né, até se tornar uma modalidade esportiva. E aí a evolução foi passando, né, da corrida, se tornou um esporte, maratona, e aí chegou a ultramaratona. Então as distâncias foram aumentando cada vez mais. Existem grandes ultramaratonas, existem povos, tribos mexicanas, né, os tarahumaras, que são pessoas que são nascidos, que chamam de nascidos para correr, né? Tem até um livro chamado Born to Run, que conta a história dessa tribo mexicana. E isso, o esporte foi crescendo, se popularizando, e até chegar no Brasil, né? Qual que é a diferença de uma maratona para ultramaratona? A maratona, ela, a determinada distância dela ser 195 metros. E a ultramaratona seria qualquer distância acima desses 194 metros, né? Aí já se considera ultramaratona. Então, não existe uma definição, assim, uma coisa padronizada na ultramaratona, da distância. Existem, por exemplo, hoje existem vários estilos de ultramaratona. Existe maratona por distância, prova de 50 quilômetros, 100 quilômetros, 100 milhas. Existem provas por tempo, provas de 6 horas, 24 horas, 12 horas, 48 horas. Caramba. E existem aquelas provas de multidias, né? Que as pessoas fazem uma ultramaratona de 250 quilômetros em 6 dias, 7 dias. Fica uma briga, né? E até mesmo entre o trail run e o ultra trail run, né? A ultramaratona e o ultra trail. Não existe uma definição específica, né? Agora, o Ladislau. Oi. O Guzmão aí falou que existem provas que ficam até dias, vários dias correndo e tal. Tempos que você fica correndo. O cara fica, de fato, 6 dias, 5 dias inteiros correndo ou tem uma pausa? Como é que é isso? Nessas provas de dias acontecem algumas pausas. Se a gente for pegar os recordes aí do mundo aí, você vê que as pausas dos atletas foram bem curtas. Mas numa prova de 24 horas, por exemplo, os atletas de elite, a pausa deles é uma pausa assim de, sei lá, menos de um minuto, entendeu? Os caras estão sempre na pista o tempo todo rodando. Então depende muito da prova. Essa de 6 dias, com toda certeza, tem que ter pausa. Né? O corpo entra em colapso, por exemplo, se não dormir, né? Então ele tem que tirar pelo menos um pouquinho de descanso aí durante esses 6 dias. Falando de 24 horas aí, a Rose, ela é a atual campeã das 24 horas de Montevidéu, né, Rose? Isso. Você podia falar pra gente aí como é que foi essa experiência aí? Foi tranquilo, né? E depois vai surgindo as dificuldades, né? Ainda mais eu tive muita dificuldade por causa do frio, que eu não tenho costume com frio. Aí deu pra ir levando. E também eu muito apoio também, né, do Guzmão, ele mandava uns áudios explicando o que eu deveria fazer, da esposa dele que estava dando apoio. E com isso eu fui seguindo as orientações dele. E quando foi, acho que o mais difícil foi por volta de 18 horas, mais ou menos, e teve uma hora que eu não conseguia sentir meus pés, então foi quando eu dei uma parada para poder alongar, entendeu? Dar uma massagem nos pés, mas foi tipo assim, coisa rápida, é, pra mim poder voltar pra pista, né? Aham. Uhum. Nesse tempo aí foram 3 paradas, mas rápida mesmo, pra o corpo não esfriar. Até quando eu diminuía o pace, eu sentia o frio querendo tomar conta, né? Do meu corpo, e a minha luta foi mais essa. O sono eu quase não tive, porque você luta, né? Contra o sono e contra o frio. Mas o sono foi pouco para mim, foi tranquilo. E para mim a maior dificuldade mesmo foi o frio. Você tem ideia de qual temperatura que você pegou lá? Pelas informações que eu tive, estava 14 graus. E a sensação, porque ventava muito durante a noite, né? Então a sensação era de menos 6. 6? Menos 6. Caraca, menos 6. Aí, mesmo que você sue correndo, não tem calor que dê conta, né? De menos 6. É, foi horrível. O lado de lá mesmo tá aí como prova. Realmente, frio. Eu arrumei uma tenda quente pra mim lá. Ah, tá. Esqueci desse detalhe. A prova tem um posto médico. Com 12 horas de prova, meu corpo já não tava respondendo mais como deveria. Daí eu fui pro posto médico, aí lá tinha umas bolsas de água quente, né, que as enfermeiras colocaram e tal, tava quentinho lá, tava gostoso. Mas aí quem faz essa avaliação, é você ou é a equipe médica? Eu tinha uma... Não, eu sinto sinais, mas daí tava a professora Tainara, outro esporte também, e aí ela viu que era o momento de parar. Com 9 horas ela já viu que era um momento de já dar uma segurada. Mas ainda assim eu insisti, fui até as 12... E depois ela me colocou pra ir pra lá, já não dava mais pra correr risco, né? Tava na fase entre correr, se eu passasse dali eu ia começar a correr risco, né? Como ela é a professora, ela era a capitã da equipe, o que ela falasse era lei e eu fui pra lá. E Rose, como é que foi a sua preparação pra essa corrida aí? Você começou quanto tempo antes? O que, que mudou na sua vida, na sua rotina, no seu treino? O que que... mais te impactou? Você renuncia bastante, tipo, na alimentação, você renuncia bastante, dormir cedo, fazer os treinos, porque a gente tem uma planilha, né? Então, essa planilha, você tem que seguir ela. Existe um treino com a quantidade de KMs menores durante a semana, 3 dias, e no final de semana, no sábado ou no domingo, existem os longões. Então, para uma prova dessa, que no caso seria 24 horas, tinha treino de até 6, até 10 horas. Começa com pequenas quantidade de horas e vai aumentando, né? 4, 6, 8, até 10 horas de treino. Faz essa preparação. Durante os treinos, você também já começa a mudar a sua alimentação, ver o que vai fazer bem na prova, entendeu? Você já vai testando a suplementação. Resumindo, onde você correu, bacon, né? Existiu ar rarefeito ou não? Não, lá era nível do mar. Eu queria até aproveitar esse gancho aí que o Rafael deu e direcionar também a pergunta pro Guzmão. A preparação, ela é meio que padrão pra ultramaratona em específica? Obviamente, eu acredito que deva ter uma diferenciação de modalidade para cada prova. Não sei se seria correto eu falar isso, mas existe uma receita de bolo para cada prova ou não? A preparação, ela é determinada por uma... determinada prova específica. Se você vai fazer uma prova de 24 horas, é um tipo de preparação. Se você vai correr num local onde o ar é rarefeito, você tem outro tipo de preparação. Se você vai correr num deserto, se você vai correr uma prova de 100 milhas, se é terreno de montanha, né? Então, quando a gente vai se preparar para uma prova, a gente tem que estudar todas as características da prova, para a gente poder fazer a preparação do aluno. Então, não tem uma receita de bolo. A gente segue um protocolo, né? Das variáveis que a gente tem que controlar, a distância, o tempo, o volume do treinamento, a intensidade. Então, os parâmetros fisiológicos, a resposta individual ao treinamento e a especificidade da prova. No caso da Rose, ela fez uma boa preparação, a gente percebeu que ela tinha potencial de encarar uma corrida de 24 horas. Ela tinha sido vice-campeã nas 12 horas aqui do Exército também. E aí ela tinha esse perfil, né? Porque a Rose, além de ela ser uma pessoa muito forte fisicamente, ela tem um psicológico muito forte, né? Uma prova de 24 horas, por exemplo, o componente psicológico, ele tem uma interferência muito grande no resultado, porque você não tem limite de distância, você corre contra você mesmo, você vai no seu máximo, então é inevitável, você sentir dor, você tá no seu limite, você tá se superando ali, como ela falou, teve um momento que ela não sentia os pés e tal, teve que fazer uma massagem. Se a pessoa não tem força psicológica, né, ela, que ela faz? Ela desiste, ela, pô, não vou mais, né, então o componente psicológico na ultramaratona, ele é importantíssimo. Então, além de se treinar o físico, o psicológico, ele tem que estar bem preparado. Então, a gente tem que simular situações próximas à realidade da prova para que a pessoa possa, né, ter um controle psicológico. Você é técnico aí há tanto tempo, a gente sabe que você é uma referência aí, né? Todo mundo que a gente fala do Carlos Guzmão, o pessoal fala, ah, não, bacana e tal, o cara é realmente referência. Eu acho que, além de técnico físico, você acaba sendo um técnico psicológico também, né? Como é que você identifica esses pontos fracos aí para poder agir em cima deles? Não, a gente tem que avaliar o perfil, né, do atleta. Tem atleta que é muito ansioso, tem atleta que precisa ser estimulado o tempo todo, tem atleta que é mais forte, tem atleta que você tem que falar com mais rigor, tem atleta que, se você falar com muito rigor, ele afrouxa. Então, a gente tem que avaliar especificamente a individualidade da pessoa, né? Cada ser humano, ele reage à mesma situação de maneira diferente, né? Então, é importante. Por exemplo, a Rose, ela, na prova lá de Montevideo, ela nunca teve experiência de ela estar liderando a prova. Então, numa prova de 24 horas, você liderar uma prova, ela é muito arriscada, né? Então, eu aconselhava ela, assim, que ela estava bem, para ela se manter calma, tranquila, e ela sempre observar a adversária, que vinha, a pessoa que vinha atrás dela, né, para ficar na marcação, né, que é um que na ultramaratona tem duas coisas que é primordial, né, o mais importante na ultramaratona é a questão do planejamento. A prova, ela tem que ser planejada. Então, a gente tinha feito o planejamento com a Rose, do que ela iria fazer na prova, e do que a prova se mostrou, eu comecei a passar para Tainá, para passar para a Rose, né, que ela tinha que marcar a adversária. Ela abriu uma diferença, então não tinha o porquê ela ficar exigindo e querendo aumentar a diferença da adversária. Ela podia fazer um jogo de marcar a adversária. Essa foi a estratégia. Não existe receita de bolo. Existe a gente tentar enxergar o indivíduo, observar a pessoa, a característica individual, e tentar instruir de acordo com a personalidade de cada um. Nós temos uma rede social, que é o Telegram, que a gente abre o tema que a gente está gravando hoje para os ouvintes, e aí, se tiver alguma pergunta, a gente acaba trazendo. O Giovanni Souza, ele pergunta, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Como é que é a questão do apoio durante as provas? Você falou aí que você estava falando para ela o tempo todo, aconselhando com ela, ambulância, massagista, alimentação, né? Como que é feito esse apoio? Você vai do lado dele correndo, da pessoa correndo, é telefone, como é que é isso? O apoio, né, depende da característica da prova, né? Tem prova que permite a pessoa ter apoio e tem prova que ela não permite, né? Por exemplo, a prova de 24 horas, a pessoa, ela pode montar uma barraca na beirada da pista e montar uma estrutura. Tem uma pessoa ali e aí você monta ali uma base onde você bota a sua suplementação, a sua alimentação mais específica, que a prova não oferece. Aí você tem uma pessoa, uma cadeira de praia, para o atleta sentar. Aí uma pessoa, se a pessoa está na equipe, ela tem que ter um pouco de experiência para saber fazer uma massagem, um alongamento, para poder ajudar a pessoa na recuperação da musculatura. Porque à medida que você vai ganhando quilometragem, o seu corpo também vai entrando em déficit ali, você vai começando a desgastar a musculatura e você precisa usar de alguma estratégia para poder evitar esse desgaste, né, ou minimizar. Certo, mas o local, ele é pré-determinado pela organização, ou ao longo daquele trajeto, qualquer lugar que ele resolver montar, está montado? Normalmente a prova em circuito tem um local específico para as pessoas montarem a estratégia. Uma área grande, né, onde assim, ó, nessa área aqui você pode montar sua barraca e aí você pode ter o apoio. Em algumas outras maratonas de distância, né, igual lá no Caminho de Rosa, por exemplo, vai um carro de apoio. Então cada atleta tem o seu carro, e aí o carro do atleta, ele leva toda a alimentação, todo o suporte, né, roupa, e vai acompanhando o atleta ao longo do caminho, entendeu? E aí, lado a lado? Lado a lado, o carro, ele vai próximo, né? Não fica do lado a lado, ele adianta uns 500 metros, para, né? O atleta que vai, como eu falei, de acordo com o planejamento que é feito, com a estratégia montada, o atleta ele, que define e aí vai fazendo o trabalho, né? Às vezes tem prova que permite um pace, que é a pessoa correndo do lado do atleta, tem prova que não permite, então cada prova tem um detalhe, né? E você, Ladislau, já conseguiu correr sozinho ou a figura ali do cara do lado dando apoio é preponderante pro seu psicológico ficar bem? É muito melhor, né? Você tem alguém ali pra tá te orientando no sentido da sua alimentação. Um dos segredos é ter um bom planejamento pra prova. Daí você mesmo não precisa ficar se preocupando com isso. O seu time ali no apoio, né, vai te conduzindo. Você só tem que fazer, correr, só isso. Então, assim, sozinho é uma experiência bem mais complicada. No sentido de, o desafio é muito maior. Com apoio, só de você saber, assim, que você tá correndo aqui sozinho, mas ali na frente você vai encontrar o seu time ali, vai poder falar da sua necessidade, que você precisa, que você tá com vontade de fazer, dá muito mais segurança. Você comentou o lance de ferimento, decidir se para ou continua. Nos casos de bolha d'água e bolha de sangue, existem coisas, algum tipo de improviso que dá pra fazer ali na hora pra continuar? Como é que já aconteceu com você? Conta um pouco pra gente sobre essas bolhas aí. O que a gente faz é preventivo, né? Você não espera acontecer, não. Igual a última prova grande que eu fiz, ela era 230 quilômetros de areia, de praia. A orientação do professor foi o seguinte: no primeiro sinal de bolha, primeiro desconforto, você vai parar e vai conferir e vai ver se tem alguma coisa. E daí, nesse caso, por exemplo, foi uma situação bem desconfortável para mim nessa prova. Com 7 quilômetros eu já tinha um calo de sangue no pé. Aí você tem que parar, usar seu kit de primeiros socorros, aí você mesmo, né, cuidar. Aí gasta um tempo, né? Perde tempo. Aí é aquela decisão, vou continuar desse jeito, você já tem que partir pro plano B e por aí vai. Aí é onde a cabeça vai mexendo, né? E aí você tem que decidir se você continua, mudar o objetivo dentro da prova e ir embora. Sim, essa questão das bolhas acontece muito com quem não se previne, né? Por exemplo, evita usar tênis novo, né? Comprar o tênis na semana para fazer a prova. Evita cortar as unhas ali um dia antes da prova. Tem uma série de coisas que a galera evita de fazer para eliminar problema nos pés, né? Que é o que agrava bastante. A gente costuma dizer que o atleta ele nunca vence sozinho a prova. Porque se não é equipe de apoio, o atleta dificilmente ele tem condições de completar uma outra maratona. O que acontece? Você faz o planejamento estratégico, né? Que aí você envolve ali o que você vai comer, o horário que você vai comer. Você deixa todo o seu planejamento na mão da equipe de apoio. E o atleta ele só tem que se preocupar com correr. Quem controla o que ele vai beber, a hora que ele vai comer, o que ele tem que... É a equipe, né? O atleta ele só corre e obedece as orientações. Então, uma boa equipe de apoio ela é fundamental para o sucesso da prova de um atleta. A não ser que o cara seja um maluco igual o Ladislau, né, de fazer a corrida sozinho, né? Quando não tem apoio, aí você é obrigado a levar todo o seu material. Aí é todo mundo na mesma condição, né? Vai todo mundo com a mochila, carregando toda a sua alimentação, sua suplementação, que são as provas survival, né? Então você tem essa característica de prova. Tem a prova que o atleta tem o direito a ter o carro de apoio, e aí todo mundo tem o carro de apoio, e tem as provas survival, onde todo mundo vai sem apoio, entendeu? Aí tem que carregar na mochila toda a alimentação, suplementação. É uma prova mais difícil, porque o atleta tem que carregar um peso a mais, então você tem que treinar aí carregando, né, uma mochila um pouco mais pesada, porque se você não treina sem a mochila, vai chegar na hora, você vai ter que botar uma mochila. Aí você vai estranhar o peso nas costas. São provas diferentes, né? Aquilo que eu falei no começo. Você tem que estudar a prova para você preparar o treinamento do atleta. E em relação às bolhas, normalmente eles costumam fazer uma bandagem com micopóreo. Você identifica os pontos do seu pé onde provavelmente você já teve bolhas. Porque antes de você chegar a fazer uma maratona, você já correu, né? Então seu pé já deve ter tido bolha. Então você faz uma proteção naquelas regiões onde normalmente apresenta bolha e passa um pouco de vaselina antes de calçar a meia. E em caso, quando dá a bolha, aí normalmente você fura a bolha com a agulha e deixa um pedacinho da linha para poder drenar ali aquela água, né? E aí tem algumas outras estratégias. Tem atletas que passam xilocaína, né? aquela pomada anestésica para tirar dor. Então, algumas estratégias nesse sentido para poder minimizar. É a experiência que a experiência do atleta e da equipe que vai contar nessa hora, né? Eu tenho uma dúvida em relação ao terreno. O Ladislau comentou que ele correu na praia. Vocês correm nos mais variados terrenos, montanha, subindo, descendo, mato, terra, asfalto, ou tem alguma restrição? Corre em qualquer tipo de terreno, né? Aí é o que eu tava falando no começo da questão da ultramaratona, porque hoje tem o trail run e tem as provas de trail run que são mais de 42 quilômetros. E aí o pessoal já começa a falar, é ultra trail, é ultramaratona, né? Aí fica nessa briga que nem a Federação Internacional consegue distinguir aí o que é o ultra trail da ultramaratona, né? E já ocorreu de precisar trocar o calçado no meio de uma ultramaratona porque mudou de terreno? É, às vezes você muda o calçado não por conta do terreno, sim por conta do desgaste. Quando você está ali mais de 100 km, o calçado já perde um pouco da flexibilidade ali do EVA e do tecido, né, que amortece. Então você acaba trocando o tênis para você voltar a ter essa resposta do calçado. Mas você também, dependendo se você tem uma variação muito de terreno, você pode também estar trocando, né? Mas normalmente se troca por conta da distância. E Rose, nesse caso que ele comentou, que nessa survival, que a pessoa leva sua própria alimentação na mochila, fala pra gente o cardápio. O que a gente pode encontrar na mochila para se comer? Hein, Ladislau, na minha mochila pode encontrar o que, Ladislau? Na minha mochila você vai encontrar amendoim, amêndoas, guaraná, também banana, depende muito, batata doce, ovos, entendeu? Depende muito da alimentação da pessoa. Mas você jogou a pergunta pro Ladislau porque Ladislau carrega muita coisa para comer, Ladislau? Pô, ele deve dar risada da mochila dela, né? Deve ser isso. Quando a gente tá na trilha assim, às vezes tá, né, no meio do nada, aí eu quase não levo nada assim pra comer, né? Aí eu olho pra trás assim, quando ela tá perto, pô, Rose, tem nessa mochila aí. Aí... Compartilha aí. Não, aí você pode saber que você vai encontrar de tudo ali, cara. Todo tipo de dieta. Se tiver um atleta lá que for vegano, vai conseguir comer. Se tiver um cara que é vegetariano, vai conseguir comer. Você tem que estar um pouco prevenido, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Normalmente a gente tem que levar carboidrato, né? Bebidas isotônicas para repor os sais minerais, cápsula de sal, uma prova que dure mais de 24 horas, uma cafeína, um pouco de proteína. Você leva um sachêzinho com whey, né? Uma maltodextrina. E a alimentação você tem das mais variáveis. Você pode preparar sanduíche, batata cozida. Aí vai do perfil, do gosto de cada atleta, né? Mariola, banana desidratada. Cada atleta, ele sabe o que cai bem para ele, mais ou menos, entendeu? Porque ele já tem que testar isso ao longo dos treinos, e não pode chegar no dia da prova e querer inventar. Alguns atletas costumam comer de qualquer coisa cai bem, entendeu? Outros não, outros têm um estômagozinho um pouco enjoado, né? Sim. E existe alguma restrição no quesito doping de alguma substância ou tá valendo qualquer coisa? O doping, ele tá as substâncias proibidas tem no regulamento da UADA, né? Aí você tem lá, normalmente, anti-inflamatórios, alguns tipos de anti-inflamatórios, alguns tipos de esteroides, né? Então aí são substâncias ilícitas, proibidas aí pelo comitê antidoping. Sim, entendi. Né? Mas em termos de alimentação, suplementação básica, né, pode de tudo. Com relação a tempos e distâncias, assim, ô Guzmão, qual foi a maior prova que você já correu e quantos dias levou essa prova? 250 quilômetros no Sertão Mineiro, que eu levei 37 horas para completar, né, ininterruptas, direto. Agora, a prova que eu mais demorei para completar foi a prova no Death Valley, né, que é o deserto mais quente do planeta, que eu atravessei em 2013. Eu levei 38 horas para atravessar o deserto do Death Valley. Lá foram 217 quilômetros. Né? E a gente atravessou o Parque Nacional do Death Valley, do Vale da Morte. Então, bem quente mesmo. Né? Lá no dia lá eu peguei 54 graus de temperatura. E a Rosa, eu acredito que seja de Montevidéu, né? Aham. Qual foi a distância que você correu? 162. Tá, aí agora bateu uma dúvida. A prova são 24 horas. Mas aí, de repente, um atleta ele vai correr mais rápido e o outro que vai mais devagar, ele vai levar mais tempo. Como é que é esse critério para determinar quanto tempo que ele está correndo mesmo? A prova de 24 horas, né, 6 horas, 12 horas, 48 horas, elas são feitas em circuito fechado. Não é uma prova de distância, é uma prova em circuito. Dando voltas. Né? Então todo mundo tem um chip, né? Tem o local da cronometragem, larga-se, né, em Montevideo, largou todo mundo ao meio-dia, no sábado. Então meio-dia do domingo a prova se encerra. E aí a apuração é feita quem fez a maior distância. Então quem corre mais, né, vai ganhar a prova. Né? A distância, o tempo é o mesmo. A distância percorrida que é diferente. Ganha quem percorre mais a distância. Aí você pode fazer o que você quiser. Parar, alongar, dormir, né? Tomar banho. Aí vai de cada atleta, né? Mas a galera que. Os campeões não param. Caramba! Quanto menos você caminhar, menos você parar, mais distância você vai fazer na prova. Então, às vezes, assim, a orientação às vezes, pô, o atleta tá cansado, tá. Pô, se ele não precisar parar, se ele, né, descansa dando uma caminhada. Porque você tá caminhando, você tá gastando menos energia, mas você tá ganhando quilometragem ali na prova. Ao invés de parar, se você parar fora da pista, você não está ganhando quilômetro. O tempo está passando e a sua quilometragem está parada ali. O atleta para, né? Eu já vi prova de atleta liderar a prova durante 23 horas. Aí com 23 horas não aguentar mais correr e aí terminar a prova em sétimo, oitavo. Porque na última hora a galera que vinha atrás dele não parou e passou. Entendeu? Deixou ele para trás. A prova só termina quando encerra as 24 horas. Agora eu entendi como é que funciona. Nessa prova, de qual o perfil psicológico, ele é muito forte, porque você não tem limite da distância. Você só vai parar quando der 24 horas. Então, você vai, não aguenta mais e tá lá, 18 horas de prova. Pô, ainda falta 6 horas, não aguento mais nada. Aí você tem que usar a cabeça pra tirar força de onde não tem. Existe um chip que vai no tênis aí, no calçado do atleta que vai marcando isso, ou como que é essa marcação aí? Tem a passagem do chip e o chip vai no tênis do atleta. Toda vez que o atleta passa ali, conta uma volta. Qual é a maior dificuldade do atleta durante uma prova de ultramaratona? A maior dificuldade é justamente a questão psicológica, é você saber lidar com as dores, né? Porque numa prova de ultramaratona você vai, às vezes, ficar enjoado, ter vontade de vomitar, ficar tonto. Você vai sentir dor muscular, e aí às vezes o atleta ele tem que ter aquela gana, aquela vontade de querer se superar, de querer ir além, né, de superar todas essas dificuldades. Você vai, em algum momento da prova, ter algum tipo de problema, né, é superar o sofrimento, porque vai estar todo mundo ali sofrendo, e aquele atleta que consegue suportar mais ali é o atleta que vai fazer a diferença no final. Nós temos aqui uma outra pergunta. Nosso ouvinte João Olavo Vasconcelos, que é a seguinte, dá para fazer maratona em jejum. E na ultramaratona, também é possível fazer em jejum ou é muito arriscado? Acho que até você fazer uma maratona em jejum é arriscado. Às vezes o atleta de elite, por exemplo, ele quase não come, né? Mas normalmente, assim, às vezes uma bebida isotônica ele acaba ingerindo, né? Algum preparado, você pode perceber que nas corridas, além da água, os atletas têm aquela mesinha dele ali que ele toma algum tipo de bebida preparada para ele ali. Com certeza um soro fisiológico, uma bebida isotônica, um carboidrato ali, ele tem que consumir. É o combustível do nosso corpo, é o carboidrato. Então você tem que repor isso. Ele pode ter completado a maratona, mas ele deve ter, né, tirando algum tipo de problema. Na ultramaratona eu não aconselho, não, você fazer ultramaratona sem se alimentar corretamente. É um ponto de vista meu. É o que eu vejo na literatura. Você tem que, acima de uma hora, você tem que repor, né, 60 gramas de carboidrato aí a cada hora de atividade. É muito arriscado. Qualquer tipo de atividade que você faça a mais de uma hora, fazendo 2 horas, você acaba tendo que se alimentar. Você, né, que faz escalada, você, pô, fica 5, 6 horas. Sim. Você tem que se alimentar, senão seu corpo entra em fadiga. Eu vou no salamin, já assumo logo. Vai no salame, mas... Rapaz, Salamin me salva, cara. Sério mesmo. Às vezes eu fico ali fazendo uma escalada ali de 400, 500 metros ou até 300 metros. Passa 3, 4 horas escalando. Na hora que chega lá no topo, obviamente que durante a subida tem a ingestão de água, mas quando chega lá em cima, é o Salamin que desce, desce muito bem. O cara, ele tá querendo iniciar a prática esportiva, né? Ele não é atleta, e aí ele quer, de fato, começar a correr bem. Ou seja, para emagrecer, seja para fazer a manutenção da saúde, enfim, ou ser um atleta. Dá para ele já iniciar com uma ultramaratona, partindo para os treinos para outra maratona? Ou existe alguma escala de provas que ele pode ser ir alcançando até chegar na parte da ultramaratona? Você não pode começar já correr querendo fazer outra maratona, né? O corpo precisa de adaptações para você chegar a correr uma outra maratona. Você correr uma maratona já é complicado. Muitas pessoas têm lesões e tal por conta dessa precocidade. De você já começar a correr, você já ver o outro que corre outra maratona e você já querer já se tornar ultramaratonista. No meu caso, por exemplo, eu só fui me aventurar a fazer uma outra maratona depois que eu já tinha feito 10 maratonas. Comecei a correr no ano 2000, fui fazer minha primeira outra maratona em 2010. Levei 10 anos correndo e treinando, né, para distância de 10 km, meia maratona, maratona, para depois vir para outra maratona. Então, já tenho uma bagagem de corrida. Então, o que eu vejo hoje, as pessoas que começam a correr e querem correr outra maratona, elas não aguentam. Então, o que elas fazem? Elas fazem a distância caminhando. E acaba desestimulando, né? Por não ter aguentado, né? Porque você corre. Quando você não aguenta correr, você vai caminhar. Ou então a pessoa já faz isso para se poupar. Não, vou correr, vou caminhar. Aí acaba cumprindo essa... Cumpre-se a distância de ultramaratona. Mas você não correu uma ultramaratona, né? Você cumpriu a distância. Você participou da prova só, né? Pronto. Participou e tal. Então, assim, aconselho as pessoas aí começarem com 5 km... 10 quilômetros, tentar se tornar um pouco mais rápido, né, nas provas mais curtas, para depois começar a querer ganhar distância, né? As pessoas hoje já começam a correr e com um ano e pouco já quer fazer outra maratona. Aí tem as exceções que consegue com pouco tempo, né? Ou às vezes a pessoa tem um histórico, foi jogador de futebol durante 20 anos, 15 anos. Já tem uma estrutura muscular própria para isso, né? Você pega um escalador. Você escalou a vida inteira, o corpo do cara é o corpo de um atleta, pô. Então, se ele começar a correr, a resposta muscular dele na corrida vai ser muito mais rápida do que uma pessoa que nunca fez nada. É o perfil da pessoa que vai dizer também quanto tempo ela vai, né, levar para chegar a ser ultramaratona. Pena ser ultramaratonista aqui no Brasil, questão de premiação, patrocínio, se lá fora é melhor. Como é que a gente está hoje aqui no Brasil na visão do ultramaratonista? Provas de ultramaratona geralmente não tem premiação em dinheiro, não, cara. É uma coisa que a gente faz por desafio pessoal, entendeu? O corpo não permite que a gente fique aí praticando isso, não. Foi o esporte que eu me encontrei, foi a ultramaratona, mas pensando assim em premiação em dinheiro, essas coisas, não rola. Ó, vou te dar um exemplo. O Carlos Guzmão, ele está convocado para a seleção brasileira de ultramaratona para disputar o Mundial de 24 horas, lá na Irlanda, agora em julho. A federação não consegue bancar tudo, entendeu? Aí o cara tem que, se ele quiser ir, atleta de alto nível, convocado para a seleção, ele tem que dar um jeito de arcar com algum custo ainda. É uma coisa que a gente faz mais por amor, entendeu? Não tem essa coisa da premiação ainda, não. Lá fora, como o esporte já é difundido há muito mais tempo, aí você tem uma questão mais madura nesse sentido. Você tem grandes empresas apoiando os grandes atletas e por aí vai. Aqui no Brasil, nem os grandes atletas têm esse apoio, né? É complicado aqui. Tá, então partindo disso daí, ô Rose, não tem premiação, não tem apoio, é difícil conseguir patrocínio e tal. Qual que é a sua motivação para correr? Minha motivação é você gostar, né? Eu quero, assim, desafiar meu corpo, até onde eu consigo levar meu corpo. Por eu ter sido obesa, então, eu não conseguia correr 300 metros. Então, hoje em dia eu consigo correr, né? Bem, graças a Deus. Então, com isso, esse é o meu objetivo. É desafiar o meu corpo. Saber até onde eu consigo levar ele. É, eu gosto muito. Eu sei que, tipo assim, não vale a pena, porque não tem... Não é nem valer a pena, né? Porque não tem apoio, não tem patrocínio. A maioria das provas da gente que banca tudo mesmo, entendeu? O atleta, é muito difícil você conseguir patrocínio. Mas é gostar, é ter amor no que faz. Eu gosto disso, eu gosto de correr. Eu me sinto bem, me faz bem. Bom, o Guzmão, você está se preparando aí para uma prova, né? Fala um pouquinho dela para gente. Fui convocado recentemente para integrar a seleção brasileira que vai disputar o Campeonato Mundial de 24 horas em Belfast, na Irlanda do Norte, né? Agora dia 1 e 2 de julho. Eu fui convocado junto com o Góes de São Paulo, o Flávio de Brasília, o Luciano de São Paulo e a Ana de São Paulo. E aí o comitê, ele pagou as nossas inscrições, a nossa estadia e a alimentação, mas ele disse que quem quisesse ir, que a passagem aérea fica por conta de cada atleta, né? Então a gente está se desdobrando aí para conseguir a passagem aérea. Então eu sigo em treinamento, né? Já venho fazendo grandes volumes, recentemente fiz o Ironman Brasil, que é uma prova de triatlo. Agora domingo, agora estou na Maratona do Rio, e aí no dia 24 eu embarco para Belfast, né? Para integrar os outros atletas da seleção que vai representar o Brasil. É uma prova por equipes, né? Por seleção. Então, apesar de ser um esporte individual, no final vai somar a distância que cada atleta percorreu do país e vai dar a distância total percorrida pelo país. Então, no final, vai dar a classificação brasileira, né? Então, é uma responsabilidade a mais da gente conseguir um bom resultado. Independente de eu ganhar ou não ganhar, a quilometragem que eu fizer vai ser a quilometragem que vai estar representando o Brasil. É a primeira vez que se convoca uma seleção assim para disputar as 24 horas. Antigamente, o atleta que quisesse ir apenas mandava uma carta para a CBAT, né, e ela autorizava a inscrição do atleta. Agora foi fundada a ABU, que é a Associação Brasileira de Ultramaratonistas, que está intervindo junto à CBAT, que é o Comitê Brasileiro de Atletismo, para estar convocando os atletas para esse tipo de prova. E aí eu tive a felicidade de ser convocado e estar podendo estar representando o Brasil, né, nesse campeonato mundial. Tá, a prova vai ser onde? Na Irlanda. Tá, eu pude ver algumas dificuldades que você teve através das redes sociais. Às vezes a dificuldade de conseguir uma logística eficiente pode atrapalhar no desempenho, né? Porque tem a questão do fuso horário e tal, e às vezes você pega uma escala que vai pro ponto lá, pro sul, depois pro norte, aí vai depois pro sul de novo, aí vai pro oeste, aí sim chega lá naquele ponto. E existe o preparo para isso aí também, para essa burocracia que acaba atrapalhando o atleta, ou para isso aí a gente acaba sempre pego de surpresa mesmo? É muito complicada essa situação, porque o que acontece? Eu vim no Rio de Treinamento e agora eu tô tendo que correr atrás do dinheiro para poder ir viajar. Então você acaba se despendendo, porque eu não sou um atleta profissional, né? Eu tenho meus compromissos, sou professor da Prefeitura de Vitória, sou casado, tenho família, tenho a outro esporte. Então, além de eu ter que treinar, eu tenho minhas funções como pai de família, como professor. E agora eu tenho que correr atrás de um patrocínio para poder, então, ter que marcar entrevista com um empresário para ver se eu consigo um dinheiro. Então você acaba comprometendo os seus treinos. E aí você ainda tem que conseguir a passagem mais barata. E aí a passagem mais barata eu tenho que fazer uma volta danada. Por exemplo, eu vou ter que ir de ônibus daqui para o Rio de Janeiro, para do Rio de Janeiro pegar um voo que vai levar 40 horas para chegar... Nossa. Na Irlanda. Então, né, do Rio até chegar na Irlanda são 40 horas. E mais deslocamento de ônibus daqui para o Rio de Janeiro. Então vai dar aí umas quase 60 horas de viagem. Porque eu vou ter que sair daqui no sábado à noite de ônibus, chegar lá domingo de manhã. Meu voo só sai domingo à noite. Isso é bem cansativo para um atleta que vai correr 24 horas, né? Com certeza. É, não tem saída, né? Ou a gente se submete a esse tipo de situação ou não vai. O atleta brasileiro, cara, vendo uma situação dessa como a sua, só cabe o título de guerreiro, tá? Ele já chega para competir numa prova que é altamente concorrida, com fatores já concorrendo contra ele, né, cara? Olha aí como é que é essa questão, né? Tá lá, não conseguiu um resultado expressivo e o cara ainda vem falar que, pô, você viajou, foi lá e... Se deu passear, mal, né? Fazer turismo, né? O pior de tudo não é nem o deslocamento, o pior de tudo é no final você escutar isso, entendeu? Bom, ô Guzmão, pra quem tá te ouvindo agora e quiser contribuir com essa viagem sua, a gente sabe que o atleta brasileiro hoje ele tem a dificuldade financeira que joga contra ele e acaba desconcentrando do seu treino e tal, o cara tem que fazer tantas coisas para conseguir executar a prova. Existe alguma forma aí de que quem está ouvindo esse programa possa contribuir contigo? É, eu coloquei lá no site do vaquinha.com.br lá, né, uma vaquinha para conseguir a passagem para a outra maratona, só botar lá Carlos Guzmão, outra maratona, né, o Mundial 24 horas, vai aparecer lá a vaquinha. E aí pode contribuir com qualquer valor, né? E aí qualquer ajuda nessa hora é válida para a gente poder, né, ir com um pouco mais de comodidade lá para Belfast. Eu vou colocar o link aqui na postagem desse programa. Então você que está ouvindo, se você tem condições de colaborar, seja com qualquer valor, né? Eu vou até ver uma forma da gente, de repente, consiga contribuir ativamente aí, o Guzmão, com a sua prova, para que o Brasil continue mandando atletas para essas provas que são representativas e que a gente sabe que quanto mais desempenho, quanto maior, melhor desempenho, mais atletas a gente acaba tendo, relembrar a época do Gustavo Kirten, né? O cara ganhou um monte de prova e do nada começou a ter um monte de atleta de tênis. A gente acaba, infelizmente, vendo que se não tem resultado, acaba não tendo apoio. Sumo, eu quero pedir você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, né, que você contribua, ajude aí o Carlos Guzmão a alcançar aí a meta que ele precisa para chegar nessa prova e trazer um resultado excelente para a gente. Fire on! Quero agradecer aí a participação de vocês, né, de estar desprendendo esse tempo precioso para estar conversando conosco. Eu faço votos, Guzmão, que você tenha uma boa prova, né, no resultado indifere. Eu tenho certeza que você está indo para dar o seu melhor e eu tenho certeza que você vai conseguir. Agradeço também aí o Marcos Ladislau por sua presença. E a Rose, meus parabéns aí, a primeira capixaba a ganhar a 24 horas de Montevidéu, né? E que você possa continuar incentivando muitas outras atletas a ter essa mesma postura que você teve. E eu quero deixar também o espaço aí para que vocês deem aí o seu tchau, deixar o seu convite para que o ouvinte também possa praticar e conhecer a outra maratona. Então, o Ladislau, você que já é participante aí da casa, manda ver. Pô, mais uma vez, foi muito bacana, a segunda vez que eu tô participando aqui, é sempre interessante a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Outra vez eu falei do Trail Run, hoje estou falando de ultramaratona, tendo o prazer de participar com o Arroz, com o Guzmão, dois atletas aí de referência. O Guzmão, meu ídolo no esporte, sempre gosto muito de falar isso. E sempre que precisar, que tiver algo desse tipo, né, eu tô sempre tentando ouvir os podcasts para poder estar sempre ligado aí, que o Na Trilha faz um trabalho bacana. A rede social lá no Instagram, né, MV Ladislau, ou só procurar pro Marcos Ladislau lá, vai me achar, vai ver as fotos de corrida lá, vai conseguir encontrar lá, a gente vai passando o nosso dia a dia aí, de agora até setembro, vai acompanhar lá o dia a dia da preparação para Caminhos de Rosa. Vamos pro sertão lá tentar repetir o feito do Guzmão, é completar a prova lá. E é isso aí, obrigado aí mais uma vez. Se precisar, é só chamar, né? Valeu. Com certeza vou chamar, vai ficar certo disso. Bom, eu falei pouco, né? Porque, como eu te falei, eu sou um pouco tímida, mas eu quero agradecer pelo espaço, entendeu? Com o tempo vou melhorar. Bom, o meu Instagram é rosesantos1818, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dar uma olhada lá na minha página, fica à vontade, tá? E quanto mais, eu quero deixar que não desista, sejam persistentes e acreditar sempre. Show de bola. Rafael? Ah, só quero agradecer a presença de todos vocês, conversa muito bacana, quatro ases da corrida aí, quem dera eu tivesse um terço do gás dessa galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. E poxa, ô Guzmão, deixar você por último aí, eu quero te agradecer de verdade, né, por esse trabalho que você tem feito, principalmente de divulgar esse esporte. Só uma curiosidade aqui que eu tinha lembrado de falar e acabou passando. A primeira vez que eu vi o Carlos Guzmão, ou ouvi falar dele, ele participou de uma ação onde ele ficou 24 horas correndo numa esteira dentro de um shopping aqui de Vila Velha para fazer arrecadação de donativos aí para... Qual que era, o Guzmão? Desde 2011, né? Que eu, todo primeiro final de semana de dezembro, eu faço o desafio Natal Solidário. Eu chamo de Correndo por Brinquedos, né? Aí eu corro 24 horas né, em algum lugar do município de Vila Velha para arrecadar brinquedos para a Pai de Vila Velha. Aí a edição que você está comentando agora aí é a sexta edição, né? E a última edição foi a sexta edição, onde eu corri 24 horas na esteira dentro do shopping Vila Velha. Porque eu sempre passo para arrecadar brinquedo para o Natal das crianças de La Paz de Vila Velha. Que aí na semana seguinte a gente faz a entrega dos brinquedos, na festa de Natal, um negócio bem bacana. Foi assim que eu te conheci, né? Eu vi esse trabalho, eu achei muito bacana. Falei, poxa, quem sabe um dia a gente chama ele para gravar aí e hoje você está aqui com a gente, trazendo aí as informações a respeito da outra maratona. Espero que o ouvinte se sinta informado com isso, incentivado a começar aí a prática da corrida e quem sabe termos aí mais ultramaratonistas acompanhando vocês aí nessas provas, né? E deixa aí também o seu tchau. Eu que agradeço aí a você, Renan, o Rafael aí do Na Trilha. É muito bom poder falar com pessoas aí que né, têm paixão pelo esporte e querem divulgar o esporte né, dentro do nosso estado do Espírito Santo. É uma satisfação muito grande, espero ter contribuído aí com as pessoas que têm o interesse em estar maratonista, conhecendo a modalidade, que né, pense bastante, né, corra pequenas distâncias, vai aumentando aos poucos, vai sentindo se seu corpo ele suporta, porque o ser humano ele é individual, então ele, antes dele entrar na pilha de outras pessoas, ele correr outra maratona, ele primeiro tem que fazer uma autoavaliação, por que que ele vai querer correr outra maratona, o que que vai levar isso a ele, porque eu observo que muita gente que começaram a tentar fazer outra maratona hoje não corre mais. Eu espero ter contribuído. Quem quiser me adicionar nas redes sociais aí, é Ultra Guzmão no Instagram. Estou à disposição aí para estar ajudando aí quem tiver dúvida, interesse em conhecer mais a fundo a modalidade. Espero tê-lo de volta aqui para comentar a respeito de como que foi a prova lá na Irlanda. E fique à vontade. A gente deixa aqui as portas abertas. Né? Sempre que for... para participar de alguma prova, quiser comentar alguma coisa ou quiser comentar notícia, fala, Renan, olha só, tem um negócio legal aqui que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes do Na Trilha. É só avisar, a gente grava, né, o formato vai ser diferente, porque nós temos um programa principal, que é para apresentar uma modalidade, né, como a gente está fazendo agora, e existem os programas extras que a gente fala de provas, a gente fala de notícias e, enfim, de temas variados. Eu acho que é isso. Sucesso aí, Guzmão, boa sorte lá na prova, né, que vocês tenham aí um ótimo caminho, né, e muitos quilômetros a correr, a continuarem correndo daqui para frente. E para você, ouvinte, o meu muito obrigado. Obrigado pelo seu download. Entre em contato com a gente no nosso e-mail, que é o natrilhapc@gmail.com ou no nosso site vcnatrilha.com.br. Agradeço de verdade o seu download, a sua paciência e a sua participação conosco. Um grande beijo, até a próxima aí. Tchau! Tem atleta que até corta a ponta do tubo, corta o bico do tênis pra poder... Oh, que susto! Corta a ponta do dedo. Amêndoas. Guaraná. Guaraná? Aham, Guaraná. Oh. Ah, tá, ok. E o Guaraná quando sair. Achei que ia ter um dolinho lá dentro. Se apresenta aí, Gustavo. Fala, galera. Uma honra estar aqui no Na Trilha. Só isso? Eu posso fazer jabá? Não... Vai, manda aí, pô. Vai lá, manda ver. Opa, tô pensando aqui que eu posso falar. Que eu costumo falar agora? Ah, fala, pode falar assim, valeu galera, obrigado por participar aqui. Fala que você curte, que você escuta todos os episódios. tá bom, beleza, vamos lá. Então tá, vou mandar de novo. Já orientei os estudantes a ouvirem dois programas sobre parkour e em breve farei contato por e-mail para que me ajudem com o processo educativo do esporte na escola. Eita, olha que moral, hein? É, pois é. Só vou te pedir uma coisa, Gustavo. Repete aí a terceira frase que você falou, parkour. Ih, falei? A parkour é pra curar. Ai, falei? Ai, que merda. Eu cansei de deixar pra dar aquela zoadinha, mas coitado. Eu falei parkour mesmo? Falou. Pra cu. Então tá, vou deixar do jeito que tá. Não, ainda bem que você viu. Vamos lá. Já orientei os estudantes a ouvir os dois programas sobre parkour. Beleza. Isso aí.